0 curva à direita, 1, 2, 0, décima 8, ao controle, 5, 4, 3, 1, o transponder está no portão 06. Vou ligar esse 67, 2, 2, com o atendimento correto, chama para o estacionamento. Camarada. 2, 3, 5, 6, 7, ponto espera 1, 0, pronto. 3567, autorizada a linha de colapso, estou no 0, vento 140 graus, no 0. Linda cola no 0, tá 3567. Eu vim de 150-150, pelo menos de 4 horas 15, alternando da Leão. Gol no 0, 13, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, pistão no 0, chame torre 118, decimal 95. O ajuste ativo entra no 0, 14. 14, via Pátio 1, Índia, ponto de espera 1895, gol no 0, 13. Mais um 4206, autorizado para o tiver estacionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 4206 da Zul. Estabilizado o ILS, o 2263. 2263, completa aproximação final, torre 118, decimal 95. Obrigado, boa noite, parabéns aí pelo dia de vocês. Muito obrigado por sair 2263, bom pouco. Obrigado. Ponto espera do 10, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 014, fique atento ao tráfego da companhia na faixa central. Sete, o tráfego do destaque 1895 com a torre do ponto de espera, gol 856, obrigado. Cola, objeto 6722, portão 6, vamos puxar aqui o salamento. 6722, por gentileza, aguarde um instante. Aguarda, se escuta. 3567, tchau. Salvador, até 3567, passa agora 1510, perfil da Airbur. Era no 0, visual para a nossa. Sim, depois na final, ali mantém gol no 0-0. Ó, 0 nada, ali mantém, 0-0. Tem 7, o meu de Cabravo, autorizado, ingresso no 7. E taxiamento baixa altura. Coisa aí não autorizada, coloco pro anoche. Vento 130 graus, 10 nós. Romeu, acho que é bravo. Passando o externo, baixou e travou, 2263. Gente, limpo pouso, vento 130 graus, 10 nós, depois de 263. Limpo pouso, 990, 2263. Pátio Índia, no ponto espera da pista 10, chame torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro no 014. 10014, já táxi via Pátio Índia, quando pronto, ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, azul 4206. Objeto 6722, fique atento ao Embraer da Azul, que passará sua retaguarda após o mesmo ultrapassá-lo. Autorizado para o estacionamento, chame pronto táxi. O Língua 0, decimal 8. Vai ficar bravo, fumando, controle Língua 0, decimal 8. Língua 0, decimal 8, bravo. Salvador, papai Romeu, vai ficar bravo. Romeu, fica bravo, mantendo condições de 2500 pés. Água. O meu não copia PB. Gente, livre táxi, a porta para ingresso. Acho que Lima meu. Salvador, tá 3567, que agora nível de voo 065 em ascensão. Pode voar, Elepa. 3567 autorizado, Elepa. É, 3567, obrigado. Bom dia, Elepa autorizado, portão 3567. Six Love Four Six Ten Two Thousand Official Eight 104 Report Steps Localizer. 102104 and call back when established and localized 6743. Go 1273 desça para 4000 pés, ajuste 1-0-1-4. 4014 for no. Autorizado ingresso, a porta lenta pronto. Meia três solo aos 4-4, direita solo no 209. 219-2263, feliz dia do controlador aí. Oh, que grato. Uno 030, fugindo, 1093, vento 1-40 graus, 1-09, direcionado até colapso, 1-0. Iniciando, 1-03. Posição 02. Alfa e Kilo, parte 3, posição 02-22-63, já antecipadamente, parabenizo o dia do controlador aí para vocês. Gente, grato, parceiro. Romeu, Cabral, frequência livre. Eram 3 de gols, 4, 5, controle no 0, décima 8. Objeto 6722, autorizado táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-1-8, décima 9-5, o ajuste altímetro no 0-1-4. Poderia, por gentileza, confirmar pessoas a bordo? 1-5. Gente, grata, bom pouco. Linda, bom, 1-3, 1-0, 1-3. Fique atento ao tráfego da EBJAD que passará sua retaguarda após autorizado que estiver estacionamento e chame para outro táxi. I didn't go up, please again. Connecting South of the Tower, 118.95. 118.95. 135.7 Recife, na frequência 12288 até 1260. 12288-260, 135.7, tchau. Salvador Azul, 4206.0, da 1060. 4206 após 09 na final. Ali mantém, que é o 0-0. Ó, após a aeronave na final, a linha mantém na captura 10 azul 4201. Book of departure, go 1856. Salvador Tower, good evening, Ocean 6743. On the LS approach runway 10. Ocean Ask 343, I report the runway clear. Indicator de apoio localizador, gol 263. 6743. Lima Romeu Meio, vento 140 graus 089, autorizado a colapso no céu. Decolou de 49, controle 20.8. 208, boa. China 6143, wind 140 degrees, 08 knots, clear to land runway 0. Skip for land runway 10.6.43. Salvador, boa tarde, é o Papá Papá, Lima Romeu Romeu. Lima Romeu Romeu, contato radar, subindo para o 380 na saída da El. Da El, 380 livre, o Lima Romeu Romeu. A sua identificação na chegada Mari, desça para o 0.5.0. Gana 3894, muito grato. Gol 10.1.3, autorizado para a presente. Brita presente, Bono 0.3, obrigado. Os dois. Gente, mantém pontos para aguardar. Espera vagando. Xené, meu. O 3 agora é autorização, 3.5.2.9. Já 1.2.5.1, alterna 3.3.2.5. Para quem? Gol 1.0.1.3, chame o centro Recife, 1.2.5.1, alterna 3.3.2.5. 1.2.5.1, 1.3.3.2.5, gol 1.0.1.3. Golo 273 estabilizado. Afirmo, cabo à vista 273. Gente, chame torre, 1.8.95. 1.95. Tan 3894, voe e tap na presente. Bom, tá bom, 111. Autonomia 3:50, perna 4. Xenemel 201, autorizado táxi via Indiano, ponto 0.0, chame torre 1.18.95, o ajuste altímetro 0.4. 0.4, Índia até o ponto 0.0, 18.95, Xenemel 201. O 35219 seguiu Airbus da Avianca na faixa central até o ponto 0.0, onde chamará a torre em 1.18.95. Pois, isso é altímetro no 0 no 4. 0 no 4, sim, a gente vai prosseguir o táxi seguindo o tráfego da Avianca, 359, quando lá, o ponto de espera é 108.95. Salvador, com 9. Salvador Ground, Ocean 6, 43, Alpha Taxiway. Select 143, approve the taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, in a car back before Juliet. 08 Azul 4206, boa noite, grande. 125.45, enable 126.85. Salvador, boa noite, Azul 4206, passa 1500 na saída PUCA. Azul 4206, contatado, ato para o 370 na saída PUCA. 370 PUCA, Azul 4206. Confirmar o vento para o Gol 273. 130 graus, 08 nós. Obrigado. 1-3-3-2-1, Romeu. Taxiway Juliet, Ocean 6743. 5219, na escuta do Saulo? Afirmo. Gente, o 5219, por gentileza, poderia prosseguir o taxi um pouco mais à frente, de modo a deixar o Airbus da Avianca ingressar a Juliette? Com certeza. Gente, chamará a torre 1-8-95 no ponto de espera da 1-0. 1-8-95, ponto de espera da 1-0, 5219. Gol 1273, muito boa noite, consegue táxi via Alfa, reporta Anjo Juliette. Alfa Anjo Juliette, 1273. No 09, autorizado a colapso, no 09. Autorizado a colapso, já oferece. Decola da 1-0, curva direita, Gael, Leda, Brito, controle 1208, aciona 5444. Correto, campo, estiver questionamento. Golf 58, controlando 0.8. Obrigado. Fazer coluna, sua escuta boa. Alfa, Juliette, Golf 273. Golf 273, Juliette, portão 04. Juliette 04, 273, feliz dia do controlador. Obrigado. De nada. Então, 70-050-3894. 3894, desça para 2000, ajuste na 094. Azul 4206, chame Centro Recife na frequência 125.45, alternativa 1.2685. 2545, alterno 2.685, Azul 4206, boa noite, obrigado. Boa. Centro 3894, autorizado ILETEC, reporte localizador. Localizador, tá 3894, pode ser considerado como em ITAC. Centro 3894, tá livre da restrição de altitude em TAP. Capitão zero. E mantém capitão zero, 5219, boa noite. Do 6722? O FM 6722 mantém a letra aguardando o bridge. Obrigado. 201, está colado ao 02, controlando 0.8. 1208, boa. Controle Salvador, muito boa noite, chame a 6201, não precisa da El. Você escuta? É 6201, contato radato para o 360 na CTA da EL. 360 no perfil da EL, 6201. Vento 120 graus, 109, autorizado a colapso, 109. Eu vou 3529? Confirmando, autorizado a colapso, 109, vento 120 graus, 109. Trip 503, controle 120.8. 120.8, boa noite, Trip 5219. Como foi? Tá, eu na presente. Autorizado para Brasília, 360, aperto do 17. Decola da 10, curva direita, arbora e leva. Controle 1208, zona 5445. Boa noite, né? Esse é o Trip 5219. Vendo, prefiro a saída Arbor. Trip 5219, boa noite. O contato radar, sou para o 200, saída Arbor. Subindo para o 200, companheiro, prefiro a saída Arbor. Trip 5219. Boa noite, é o 3629. 3629, para São Paulo, Congonhas, copia? Copia. Autorizado, Congonhas, 340, pêndulo 16. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 80, aciona 5430. 3894, compete aproximação, torre 198, decimal 95. Zero, 208 é o controle, professor 3629. 3629, correto, chama pushback acionamento. Reportando. Boa noite, Salvador, tá 3897, papá, 320 Guarulhos, 05, pronto, cópia. 3897 da TAN, autorizado Guarulhos, 320, perdulo 16. Decola da 10, curva direita, Gael Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5450. 320, Guarulhos, direita na 10, Gael Leda Bridge. Perdulo 16, pega a direita de 30, 35, Osso de Caura, 208, 5450, TAN 3897. Correto, chama o pushback acionamento. Chama na brigada, 3897. Torre Salvador, tá 3894, sim, vai baixar de travado. 1894, vento 130 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista no zero. 30 com 10, livre pouso, 10, tá? 3894.